Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Boleira! Cada vez mais estranhos, barulhos, coisas inesperadas. É, estamos aqui presentes. Eu, o Pombo, o nosso amigo Chacal. Opa, se não fosse a Pepsi, eu já seria um juiz. Como assim? Ninguém lembra dessa propaganda, só eu, cara. Eu lembro, cara. Propaganda do Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Caralho, cara. E olha que eu lembro bem de propaganda, mas essa daí passou batida, cara. Se ainda fosse aquela do Denilson, tá ligado? A Rede Gol. É. Pô, essa daí eu vou explicar. É um molequinho, tipo, tá no supermercado com a mãe. Aí, tipo, a mãe derruba algum produto da prateleira, sei lá. É um moleque vai dar um voleio, sacou? Não, não, não. Primeiro a gente explica. Meu sonho era ser juiz de futebol. Até que dia a Pepsi mudou a minha vida. Aí mostra essa cena aí. Caraca, que memória. Caralho, que merda, cara. Qual foi a propaganda que passou antes dessa, cara? Na tua memória, assim. Ah, foi a do Xantinho. Foi de bom frio. É, foi tipo da... Sei lá. Monante. É, geleia de mocotó em Baza. Caralho, tem que parar. Como é que eu lembro disso? Enfim, o assunto é futebol, eu acho, né? Ou sacanagem, ou boleiragem. Ou sei lá o quê. Porque junto de nós está o nosso amigo Dibrador, o nosso amigo da bicicleta, das pedaladas, o grande Robinhos. É isso aí, galera. Pô, ainda bem que você falou do Robinho agora, né, cara? Porque com o nosso tema aqui que tem a ver com coisa escrita, nosso amigo Chacal ia estar perdido, né, cara? Pô, cara, não precisava falar disso, né, cara? Ah, pô, cara, isso daí é a alfabetização das flamenguistas. Pô, cara, pra outro momento, cara. Não, abaixa o sofrimento aí do Flamengo, porque... Pô, eu não quero deixar esse episódio datado, mas tá foda, cara. Não, na verdade, se você estiver falando que o Flamengo tá em uma fase, tá valendo pra sempre. Tá valendo pra sempre, né, cara? O Flamengo já tá triste o suficiente, né, cara? Não vamos botar mais pilha, não. Deixa o Flamengo pra lá, deixa eles com os problemas deles aí, que não são poucos. Mas, né, já que nós não estamos falando de Flamengo, nós estamos falando de problemas, pelo menos dessa vez, nós vamos falar hoje de quê, cara? Cara, nós vamos falar sobre as regras não escritas da pelada. São aquelas regras implícitas que a gente ouve a nossa vida toda. Tipo, todo mundo que jogou pelada uma vez na vida já ouviu esse muito tipo antes de coisa. Saber o que é implícito, né? Exatamente, cara. É o tipo de situação que você vive, entendeu? Que, tipo, não tá na regra do esporte, não tá, tipo, na regra de campeonato nenhum, mas em qualquer lugar que você jogue bola, a galera vai praticar os mesmos quesitos, entendeu? É, isso aí é assim, parece que quando você joga as primeiras peladas da sua vida, assim, que tá engatinhando, sabe como é que é? Aquilo ali é a regra do futebol de rua, sabe como é que é? Depois tu vai aprender o que é impedimento, como é que se bate o lateral, né? Primeiro você sempre joga aquelas peladas de rua que tu faz um dois com a parede, tá ligado? Exatamente. Aquelas regras de rua que já são, porque são. É porque as regras do futebol de rua estão no sangue do brasileiro, entendeu? Exatamente, mas sangue do brasileiro que normalmente fica incrustado no paralelepípedo, né, da calçada. Então... Pois é, né, com esse tipo de chão. É, aquele tão, sangue, né? Do dedão, assim, que vai com um pouquinho de unha também, aquela maravilha. Exatamente, cara, mas eu acho que o nosso podcast, mais do que qualquer outro, tinha obrigação de falar sobre esse assunto, cara, porque o nome do nosso blog é relacionado a uma dessas regras, né, cara? Sim, a regra, pra mim, é a regra mais clássica de todas, né, com cara? Certeza. A partida, do que determina uma partida? O que ela tem que ter pra acabar? Exatamente, a partida, ou ela tem que durar 10 minutos, ou 2 gols de um dos times, entendeu? O primeiro que fizer 2 gols, vence a partida. Exatamente, daí 10 ou 2, 10 minutos ou 2 gols, 10 ou 2. Olha só, rapaz, pra você que sempre tocou bola no carpete, né, cara? Nunca saiu de casa e ouve esse podcast, já tá sabendo do que se trata, olha só. De repente eles estão meio decepcionados agora, que eles devem ter pensado que era alguma piada pederasta, como 99% no conteúdo desse podcast. Mas como eu já disse... Piada estamos... pederasta tem com o número de jogadores de futebol de campo, né, cara? Que são 11, né, de cada lado, né? Um é atrás do outro, né, cara? Caralho, essa aí eu nunca tinha ouvido, cara. Sério, cara. Sério. Que merda, cara. Eu já posso assim, pô, 22? Qual é a piada? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, né? Quando você pensa que não tem nada mais pederasta, surge isso daí. É por isso que, como eu já disse, nós somos profundamente entendedores de porra nenhuma, porque isso aí é conteúdo puramente inútil. Enfim, regra, né? Não, isso, cara, isso é inútil não, cara. Isso é conhecimento pra vida, cara. Ah, pra vida, é. Conhecimento pra vida. Não que você precise dele, mas é pra vida. É isso aí, cara. Como, assim como uma regra, então, do futebol 10 ou 2, é uma regra do nosso podcast que a gente tem que falar sacanagem, a gente tem que fazer piada sem graça e vamos continuar esse ritmo, exatamente, né? Exatamente. Depois dos e-mails. Que é outra regra. É isso aí. E iniciando agora a leitura de e-mails e comentários do nosso podcast, eu vou já trazer e-mails. Eu vou já trazer o primeiro comentário do nosso grande amigo Gabriel Sem Sobrenome, que, tipo, já tinha achado que o programa tinha morrido, tava com saudade, etc, desse tipo de programa, que é, tipo, com certeza, na zoeiragem, provavelmente também no estilo de troféu, né? E ele deixou seu comentário aqui, como sempre, Gabriel Sem Sobrenome, tipo, não falha quase nunca. É verdade. O interessante, cara, é que ele deixou esse comentário aí assim que saiu o último episódio, um ano e meio, mais ou menos. Exatamente. Não contente em deixar um episódio, ele ainda mandou dois e-mails, cara. Esse maluco é bom mesmo. Ele deve ter mandado ao longo desse ano e meio aí, perguntando se ele já tava vivo. Pois é, exatamente. E o que ele disse nos e-mails aí, cara? Então, cara, ele disse que nunca achou que a gente ia fazer um programa inspirado nos troféus. Ele espera que seja o primeiro de muitos, pois o programa foi excelente, cara. Pô, excelente é uma bela palavra, cara. Pô, a gente fica lisonjeado aí, apesar de não saber se é verdade ou não, né? É, pareceu irônico, mas tudo bem. Pois é. A ironia de um ano e meio atrás, de repente, hoje em dia já se tornou algo sério. É, eu vou começar a duvidar do gosto dele e um negócio que ele vai dizer logo na frente vai corroborar com isso aí, cara. Que ele diz o seguinte: em defesa do rapaz que acompanha o futebol islandês, eu também já acompanhei futebol fora do eixo América do Sul, Europa, como campeonato da Coreia, Japão e da Malásia. Agora estou pensando seriamente em ver o futebol tailandês. Essa é realmente a canelada, né, cara? Aí, cara, não é? É o canelada literalmente. Mas, pô, Malásia é dose, hein, cara? Eu nem sabia que tinha futebol lá, cara. Que isso, cara. Pois é, cara. Não sabia não, cara. O melhor time de lá chama Malásio. Que beleza, cara. E eu achando que na Malásia só tinha linhas aéreas, né, cara? Não é, cara? Ok. Tá certo. É. Cara, ele diz que tá começando a achar que o Pombo tá desviando os e-mails pra não ter narrações. Eu também acho. Eu tô achando isso também, cara. Ué, por algum motivo os bots aí pararam, cara, de funcionar, cara. Vocês se rebelaram pra me sacanear, meu parceiro. Eu dei a volta no sistema, passei a banda em vocês, caguei na cabeça de todos e saí voando. Como é que é? Passou a bunda na gente, cagou na cabeça. Não. Aí, você tá confundindo, rapaz. Confundir cabeça com bunda não é uma coisa saudável. Não, foi o que você falou aí, ó. Volta o áudio aí depois pra você ouvir. Caralho, preveja edições. Muito trabalho, vamos em frente. E ele disse o seguinte, cara: por favor, botem Facebook e Twitter de vocês no post do programa pra ficar mais fácil de visualizar. E aí ele conseguiu fazer um negócio que poucas pessoas conseguem, cara, que foi bugar o e-mail, sacou? Como assim, cara? Cara, ele disse aqui que o e-mail bugou, pediu desculpa e mandou um outro aqui completando, dizendo que ele queria o trenzinho tricolor campeão, por favor, veja bem. E ele disse que outra que merece também é a comemoração da pesca, cara, pela criatividade. Pô, da pesca é muito boa também, cara. Uma das minhas favoritas essa, cara. Excelente. Pra, já vou insistir falando que vocês fizeram uma injustiça com o trenzinho tricolor, cara. Que desnecessário, entendeu? E qualquer dia vai chegar um trenzinho tricolor dando ré em vocês aí pra se vingar. Que nem puxar teu pé à noite, aí vem um trenzinho tricolor dando ré à noite aí. Aguardo ansiosamente. Bom, mas vamos continuar então com o e-mail do nosso amigo Pedro Feitosa Demands. Olha aí, Pedro Demands. cara meio português, Portugal dos Merdas. É, que ele colocou aqui o time dele, cara. Ele colocou a idade dele, né? Que tem 19 aninhos. 19 aninhos. É, pra mim não importa, eu gosto de mulher. Mas ele botou aqui. Mentira. Não, é. Ele botou aqui dizendo que gosta. Ele gosta de torcer pro Vasco e pro Bahia. Entendeu? E caralho, que mistura é essa? Vasco e Bahia, cara. É, tudo bem. Né? Ele queria ser tricolor, cara. Aí teve que escolher algum, escolheu o Bahia, cara. Que era como se ele quisesse ser tricolor, então você é pro Fluminense do trenzinho tricolor aí, cara. Pois é, na verdade, o lance dele é ser oposição aos rubro-negros, entendeu? Ah, pode crer, é, pode crer. Parada, ele não gosta de rubro-negro, ele escolheu logo Vasco e Bahia, que são os rivais aí. A gente já falou que lá na Bahia o rubro-negro é completamente diferente do rubro-negro aqui do Rio, cara. Lá eles são elite. Então já não sei. É difícil de entender o critério dele. A gente pede pra ele mandar o critério. Pedro, manda aí o seu critério aí, pra escolha de times aí. Explica melhor pra gente isso aí. Mas uma coisa que ele fez é muito legal, a gente pode passar a adotar, é pedir pro pessoal dizer o time, né, cara? Meio óbvio até, mas a galera não costuma botar. Eu prevejo muitos flamenguistas colocando que torce pro Barcelona, pro Real Madrid. É, né? Faz parte, né, cara? Eu torço pro Leicester City agora. É, tá melhor do que tava, com certeza. Pelo menos ele ganha, né, cara? É, cara. Exatamente. Dá pra comemorar alguma coisa, né, cara? A sua personalidade é forte como uma fortaleza, cara. Você tem que ter confiança no seu time. Eu não lembro qual outro time tem pra fazer piada. Eu sei que vocês foram vistos pro Ceará. Todo mundo, cara. Todo mundo. Bota todos os times do Nordeste, tá valendo. É, muito piada pra inventar. Mas aí, continuando então o e-mail dele, ele diz: olá, companheiros apreciadores de bola. É, não. Acho que ele tá falando dos outros ouvintes. Entendi muito bem isso, não. Eu não achei bom, mas ele coloca aqui: me perdoe pela ausência nos últimos podcasts, tá perdoado. Mas como baiano, acho esse negócio de mandar e-mail muito trabalhoso. No meu último e-mail, o Pombo ainda tava triste pelo Vasco. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha só. É, meu parceiro, virou. Mas a gente tá na Série B ainda, mas virou. De vez em quando a gente tem uma alegria ou outra, né? Eu pensei que quando eu fosse gravar a próxima leitura de mês, sinceramente, o Vasco já ia estar na Série A. Mas ainda bem que foi amanhã, então não. Ele colocou aqui: sobre as comemorações, na Bahia não se comemora nem loteria. Como assim, cara? Quer dizer que se o baiano ganhar na loteria, fica com preguiça de comemorar, cara? Que merda. Pois é, cara, deve ser um negócio muito trabalhoso, né, cara? É, eu acho que a loteria lá não deve nem funcionar, cara. Qual baiano que vai sair de casa pra fazer um jogo? Mas pelo bem da competição, devo dizer que o principal fator deveria ser originalidade. E não há nada mais original que sair correndo com cara de maluco, dando fia nos adversários e causando gargalhadas em uma nação. É, não sei se todo mundo deu gargalhada não, cara. Mas tranquilo. Aquela Copa ali, se teve alguma gargalhada, morreu nesse jogo. Afinal, ele só queria deixar o povo dele feliz, sem mais. É, também acho. Eu acho que faz sentido, entendeu? Tipo, mas assim, faz sentido em partes, porque eu consigo ver coisa mais original do que isso aí, cara. Acho que isso aí foi mais espontâneo do que original, né? É, exatamente, cara. Exatamente. É porque eu não sou muito letrado, mas o meu irmão ele conseguiu traduzir o sentimento. Mas era justamente isso que eu queria dizer. Ele foi mais espontâneo do que original nessa daí. É, mas os ouvintes entendem que a gente precisa ter uma cota pra flamenguista aqui nesse podcast, cara. Pois é, cara. Exatamente. Mas assim, o próximo e-mail eu vou acabar tendo que pedir pro Robinho, tipo, ditar pra mim aqui pra eu poder fingir que tô lendo. Ah, vai ser difícil, cara. Quem mandou esse e-mail foi o grandioso Fabrício Fini, que é mais um que raramente falha, e foi o ouvinte bola cheia do último programa. Até agora ele não mandou as balas Fini pra gente, cara, tá devendo. Eu ia falar isso agora, se quer ser ouvinte bola cheia, tá até de patrocinar, não, meu parceiro. Aí. Exatamente, olha o patrocínio aí, cara, vamos conversar, cara. Trata a gente com carinho, que a gente trata... Já rolou, tá agrado. Bem. Opa, não, é isso aí. Eu já te conheço esse carinho aí, cara. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte: salve rapaziada, muito bom o cast, saudade dos troféus do Tanguinha. Seguinte, acho que a comemoração mais engraçada foi a do Joel do Curitiba, que foi comemorar o gol e caiu dentro do vestiário. Ele diz que complicado foi que a câmera foi acompanhando ele e depois que o cara pulou a cerca, o cara simplesmente sumiu do nada. Muito escroto isso. O cara pulou a cerca, mas coitada da mulher dele. É, mas... Na verdade, ele disse que o cara pulou a placa, eu que falei cerca. Eu não sei o que eu tava na cabeça, cara. Desculpa. Espero que eu não ouça isso. Olha aí. Espero que ela não ouça isso. Mas é o seguinte, ele continua aqui: sacanagem, pra mim a taça vai pra arma metralhadora, arma barra metralhadora, né? E não a música, nada a música da metralhadora. Pega a metralhadora. Só que ele falou que ele nem lembrava se a gente tinha votado nela ou não, mas ele quis deixar o voto dele mesmo assim. E ele termina aqui dizendo: enfim, no mais é isso. E pra deixar minha pergunta, essa vai pra todos aqui presentes. Eu tava andando na rua e achei uma máquina. Só que, pô, eu já tenho uma máquina lá em casa. Quer uma máquina minha? Valeu. É, não. Cara, olha só, eu não sei. Agora ficou nessa dúvida aqui, cara. Se a sua piada foi oriunda de algum comentário nosso ou o ovo nasceu depois da galinha, tá ligado? Porque eu não sei, cara. Porque eu não sei se a gente faz essa piada aqui no podcast. Porque a gente faz muito ela fora do podcast, exatamente, cara. Então a gente já tava vacinado pra ter essa piada, entendeu? Pois é, cara. Toda conversa nossa começa com isso, sacou? O início dos papos é sempre essa parada. Então o início de qualquer papo nosso é que é uma máquina minha, cara? Sempre tem alguém que diz que quer, só pra deixar claro pra todo mundo. Isso aí que a gente me dá demais, cara. Você não devia estar abrindo tanto assim, cara. Você tá abrindo muito, cara. Porra. Pois é, cara. Eu vou ter aquele cara que vem botar panos quentes. Não, é porque a gente tava passando por muitos problemas técnicos, né? Toda hora a máquina de alguém dava problema. Por isso que a gente atrasa tanto episódio, entendeu? E aí a piada não deixava... Deixava de existir. Deixava de acontecer, né, cara? É isso aí, rapaziada. Eu tenho duas máquinas aqui em casa. Mas é isso, jovens. Tipo, no mais, a gente queria agradecer a galera aí por continuar mandando seus e-mails sempre, participando com a gente. A gente quer incentivar todos os outros aí a mandarem também. Mandem seus e-mails, escrevam comentários, assinem o feed, entendeu? Divulguem a palavra, postem lá no... Comentem lá no Facebook também, compartilhem nossas postagens, avisem pros seus amigos e essa parada aí. E... antes de seguir pro nosso assunto principal, a gente tem que informar aqui quem foi eleito o ouvinte bola cheia do próximo programa, né, galera? É verdade. É, quem será? Quem será, cara? Acho que essa vez tá bem fácil, né, tá mano? Bem fácil mesmo, né, cara? Com certeza vai ser o nosso grande amigo Gabriel Sem Sobrenome, que participa com a gente aí há bastante tempo, já tá merecendo, tem um tempinho. Só que aí é foda, né, cara? Qualquer Gabriel que chegar vai poder pleitear o prêmio dele, cara. Ela não tem sobrenome. Exatamente, cara. O primeiro Gabriel que mandar o e-mail aí, cara, fazendo a pergunta, tá valendo, entendeu? Mas é isso aí, o ouvinte bola cheia do próximo programa, Gabriel Sem Sobrenome. E o ouvinte bola cheia dessa semana vai ganhar um prêmio extra, que é uma máquina minha! Olá! Então, jovens, eu queria puxar aqui o nosso assunto principal, perguntando pra vocês, justamente sobre essa regra de 10 minutos ou 2 gols. O que acontece quando os 10 minutos acabam e o jogo tá empatado? Ou joga moeda, né? Ou qual é a outra parada? Parou ímpar? É, parou ímpar e moeda é a mesma coisa. Né? Porque no futebol de rua, normalmente, ninguém tem uma moeda, tá ligado? Aí vai parou ímpar, se tiver mais um time, se tiver, tipo, dois times de fora, normalmente a galera fala que saiu os dois, exatamente, né? Exatamente. E se tiver um time só de fora, pode rolar aquela tentativa, né, de você meio que colocar meio que um comunismo ali, né, tu fala, não, olha só, pô, teu time tá jogando já mó tempão, tá ligado? Se empatar, o teu time sai, tem que deixar tudo igual. A maior parte dos lugares que eu jogo, quando empata, o time que tava ganhando sai, porque jogou mais tempo. É, mas tem lugar que é rei da mesa, tem lugar que não tem essa não. É, exatamente. Eu joguei num lugar, inclusive, que era o contrário. Se o time tá mais tempo em campo, eles consideram que o outro time superou um obstáculo maior porque tava mais cansado, e mesmo assim conseguiu vencer, então eles dão prioridade pro time que já tava dentro, entendeu? É, você tá mantendo a invencibilidade, né, cara? É difícil isso. Tem o clássico mais dois também, né? Dá mais dois minutos pra ver se sai o gol, né? Pra ver se sai o gol. E assim, nunca sai, cara. É, muito raro sair o gol nos dois minutos, cara. Muito raro. Nunca sai, cara. O que sai muito é o seguinte, caraca, eu falei, dá pra fazer um rap que eu falei. O que acontece muito, tipo assim, o cara tá lá de fora contando o tempo, né? Tipo, 10 minutos. Ah, vai dar 10 minutos e tal, tá empatado, vão sair os dois, né? Pensando que tem dois times lá fora e o time dele não é o da vez, sabe como é que é? Ou seja, se empatarem, o time dele entra na próxima. Se não, ele vai ter que esperar aquela e outra. Exatamente. Pra poder entrar. Aí o que acontece muito, e normalmente esse cara sou eu, esse cara sou eu, tá esperando esses 10 minutos, tá faltando tipo 20 segundos pra acabar a parada, aí vem um filho da puta e desempata a porra do jogo, cara. Aí tu tem que esperar mais duas partidas pra entrar. Pô, cara, isso já aconteceu comigo muitas vezes, cara. É revoltante, cara. Eu fico muito puto. Pô, eu jogava uma pelada, tipo, além da pelada de canelada de sábado, jogava uma pelada da empresa, e é assim, era uma hora só e às vezes tinha um montão de time, e aí a gente fazia 7 minutos ou 2 gols pra dar tempo do pessoal jogar um pouco mais. E aí, cara, nessa parada, toda vez que meu time ia entrar devido ao empate, a pessoa fazia gol faltando menos de um minuto pra acabar. É uma merda, cara, eu fico com carra. Também, cara, era revoltante. Não, mas isso aí, cara, é porque eu tenho um time que decide que ele vai tomar o gol, porque senão ele vai ter que tirar no paro ímpar, e aí se ele perder, ele fica depois do time que saiu com ele, entendeu? Exato. Então ele prefere garantir que ele vai sair pra poder voltar mais rápido. Exatamente, entendeu? Que volta primeiro. Isso é verdade, cara. Você já sabe que não vai ganhar mesmo? Cara, eu não sei. Eu não sei se é assim com vocês, se foi essa peça do destino que nos uniu. Olha que coisa aí. É, mas assim, cara, tem uma coisa mais rara no futebol, pra mim, é ganhar no par ou ímpar, cara. Caralho, assim, e da mesma forma, pra compensar isso, sabe quando você vai sair e o pessoal joga a dedanha pra ver quem vai. Porque, assim, normalmente é um ou dois que vão entrar, uhum, tem um time, sim, sei lá, de 5, 6. Aí o pessoal vai lá e tira a dedanha pra ver. O cara que sair na dedanha sai, uhum, sabe como é que é? Aí eu saio toda hora, meu parceiro. Ah, eu também. Dá 18, assim, na dedanha e tem 5 pessoas. Aí o Pluff, como é engenheiro, ele tem um truque maluco lá, cara. Que, assim, ah, ele já calcula em quem vai cair, se ele contar com 1 ou com 0. É, calcula é o caralho. Ele olha pro cara que ele acha que tem que sair e nunca é ele. Aí ele aponta, ah, tem 5 pessoas aqui, deu 18, ah, você. É. Aí ele aponta pra cara do maluco e o cara sai, assim, porra, a engenharia é foda. Ah, sei qual é. É muito esperto esse nosso garoto. É muito engraçado, né, cara? Normalmente ele aponta assim pro cara, você. Aí aponta depois pra moita lá atrás e sai andando pro cara. Eu sempre conheci a galera que fazia o seguinte, o cara calculava de cabeça rapidinho se ia cair nele ou não. E aí, se ele percebesse que ia cair nele, ele começava contando do zero, entendeu? Zero, um, dois... Cara, isso é muito escroto, cara. Mas qual a diferença? Porque zero, tipo, é Deus, entendeu? E aí ele aponta pra cima. Não. Um é ele, de qualquer jeito. Ou ele aponta zero pra ele? Não, o cara apontava zero pra ele, entendeu? Porque aí caiu o cara do lado. Era caralho, gente, retardado, né, cara? Ele mesmo fala que ele é um nada. É, pois é, né? Mas faz parte. É, mas é melhor ser um nada ali e continuar na parada do que você contar com você assim, sinistro e ficar de fora, né, cara? É, mas é que o que adianta? Aí você fica e acaba sendo um nada em campo mesmo. Aí... Vai ser um zero à esquerda. É, um zero. Olha só. Mas e aí, que outras regras vocês lembram, assim, que são universais de pelada? Então, cara, uma das regras universais era aquela de pegar os dois melhores pra poder tirar time, né, cara? Pra garantir que ia ter um bom de cada lado, pelo menos, né? Pô, pode crer. É, mas, assim, é muito primitivo, né, essa porra dos dois melhores, assim. Porque o que acontecia muito era, assim, tipo, tem um cara que realmente ele joga bem, entendeu? Uhum. Mas tem um outro que ele se destaca muito por alguma característica, entendeu? Tipo, assim, eu noto essa evolução, assim. Tipo, quando você é mais novo, o maluco bom, assim, que todo mundo valoriza, é aquele maluco habilidosinho, entendeu? Que vai e tal, vai garantir, vai fazer um gol ali. Ou, às vezes, nem vai garantir, mas é aquele cara que todo mundo acha que ele é o melhor porque ele dá driblinho, sim, faz várias paradas diferentes, entendeu? Aí, conforme você vai ficando mais velho, já começa a mudar um pouco o critério. Pelo menos, assim, o que acaba acontecendo é o pessoal vai começar a escolher o goleiro primeiro, entendeu? Porque entra numa consciência de que, ah, o goleiro... Vai mais pela eficácia do jogador, e não pela, claro, pela partidagem. Até porque, entendeu? Se você escolhe o goleiro, quer dizer que você não vai pro gol, entendeu? Aí, hoje em dia, eu vejo muito o pessoal escolhendo zagueiro, entendeu? O pessoal escolhe aquele cara que fecha, entendeu? Lá atrás, além do goleiro. É, dá preferência a esse cara do que o atacante que faz uma porrada de gol, ou o cara que dribla todo mundo. Exatamente. E tal. Cara, isso acontecia comigo e com o Robinho. A gente não podia jogar no mesmo time. Nós não éramos os melhores, mas a gente não podia jogar no mesmo time porque a gente tinha muito entrosamento e a gente marcava muito bem na época, né? Que a gente era moleque. Então, assim, jogar contra nós dois era muito difícil de fazer gol. E aí a galera acabava, tipo, botando um pra cada lado pra poder ficar um pouco equilibrado. Mas não era porque, tipo, um de nós ia driblar todo mundo e fazer, tipo, 30 gols e etc. Não era por causa disso. Era pra ter um pouco de equilíbrio e conseguir fazer gol, né, cara? Porque senão era complicado mesmo. E aí, durante a partida, vocês trocavam de time, né? E ficavam brincando com as pessoas. Exatamente, né? Troca de camisa. Você é burro, né, cara? Porque o cara não vai saber quem é o cara do time dele, né, cara? Era melhor que a gente jogasse no mesmo time pra evitar a confusão, né? Por causa disso que tem uma outra regra, né, cara? Que é um time joga de camisa e o outro sem camisa, entendeu? É isso aí. E aí você já conseguia identificar ali o que tá de camisa, o que tá sem camisa. Tipo, você não precisa saber quem é o cara, entendeu? Você só vê se tá de camisa ou não, é do teu time ou não, entendeu? É outra coisa que vai mudando com o tempo, né, cara? Que, tipo assim, a galera vai ficando velha, vai ficando todo mundo meio banhudo, né? Exatamente, barrigudo. Todo mundo naquela barriguinha, o pâncer. E aí todo mundo dá um jeito logo de arrumar um uniforme. Ah, vai com uma camisa vermelha e outra azul, beleza? Pois é, pra ninguém ter que ficar sem camisa, né, cara? Pra ninguém ter que ficar sem camisa. Assim, né? Sempre tem um maluco bombadinho que vai querer ficar sem camisa de qualquer jeito, entendeu? Tá geral de uniforme, o cara quer ficar sem camisa. Mas, assim, de forma geral, todo mundo vai querer. Outra regra é que o Pluff sempre vai querer marcar esse cara. Ah, é verdade. Só que essa não é universal, porque o Pluff não tá em todas as peladas. É porque ele não sabe que o cara tá. O Pluff só gosta de marcação sarrada, como a gente já falou. Exatamente. Que existe muito aí no futebol. É, quer ficar agarrando o adversário, etc. Agarrar, na verdade, eu falei a palavra aqui muito escrota, mas me lembrou que, tipo, normalmente, o cara que vai pro gol é o pior do time, entendeu? Uhum. Se o cara é muito ruim, não sabe jogar, não sei o que, você indica o cara pro gol. Depois de uma certa idade, etc, você acaba, tipo, fazendo aquele rodízio que é pra todo mundo poder brincar, né? Mas quando você é moleque, você sempre bota o pior do time no gol, né? E o cara, normalmente, ele tem a consciência de que ele é o pior e ele aceita ir pro gol de boa. Ele vai pro gol de boa e acaba virando bom goleiro esse cara depois, e todo mundo fica querendo ele no time, né? Porque o pessoal cresce e começa a valorizar o goleiro. Exatamente, em alguns casos, sim. Mas sim. Sabe o que é pior do que você ir pro gol porque você é o pior do time, cara? É quando tem um número ímpar, tem um maluco que vai sobrar e você é esse maluco, cara. Você não foi nem o cara que foi escolhido por último, cara. É. Ser escolhido por último já é meio humilhante, assim. Agora, quando você sobra, cara, é meio triste. O pior é quando você é da pelada, tá ligado? Aí, tipo assim, aí chega um maluco novo e aí, nego, o cara acabou de chegar na pelada, tá ligado? Ninguém sabe como é que ele joga. O pessoal ainda escolhe o cara. É, isso é muito ruim. E tu fica aí... de fora. Tipo assim, vou dar uma chance pra esse cara. É o benefício da dúvida pra... É óbvio, pô. É a lógica, pô. Um você tem certeza que é uma merda. E o outro pode ser que seja bom, entendeu? Pois é, velho. Eu não sei porque ninguém aqui tá rindo. Eu não sei porque todo mundo aqui tá rindo disso, na verdade. Ou seja, todos nós deveríamos estar tristes lembrando disso. Não. Como assim? Cara, eu sou flamenguista, cara. Eu aprendi a rir das desgraças, cara. É, da pior forma possível. Pois é, pô. Se eu for ficar querendo rir só de coisa boa, eu tô ferrado, cara. Vamos não, esse tipo de situação nunca me incomodou, não, cara. Eu nunca era um dos últimos a ser escolhido. Ah, valeu. Olha o Robinho, o Pelezinho aí. É. Ninguém olhava pra mim e falava, pô, esse moleque deve jogar. Eu não precisava jogar, só precisava parecer que jogava. A empresa onde eu trabalhava ia jogar competitivamente contra outras empresas. De vez em quando eu ia, eu não ia jogar. Eu só ia pra ficar no banco de reserva. Porque aí os caras batiam o olho e falavam, caraca, aquele moleque ali com o maior pinto de jogador tá na reserva, esse time deve ser bom pra caralho. Só pra figuração, né, brother? É claro. É isso aí. Mas assim, tipo, esse cara que o pessoal bota pro gol e tal, fala que o cara vai ser goleiro e tal, assim, nem sempre ele continua sendo goleiro pra sempre. Esse cara, às vezes, ele vai no gol, ele começa a evoluir, depois ele começa a jogar, né, cara? Começa a ganhar espaço na linha. Sim, tem casos, pô. E às vezes o cara até vira um bom goleiro linha. Exatamente. É, não foi o que aconteceu comigo, eu só jogo pra caralho na linha, não virei goleiro linha. Ah, sim. É, sacanagem. Todo mundo sabe que eu não quero. Mas a parada de goleiro, tem uma outra regra também, cara, que é interessante, que é assim, rolou um pênalti. Dependendo do goleiro que tiver, um cara que tá na linha vai pro gol só pra pegar o pênalti e depois, ou só pra tentar fazer a defesa, depois ele volta pra linha, entendeu? Ele vira goleiro só pra aquela ocasião, goleiro de emergência, né? Cara, tinha um amigo meu que era muito isso, assim, a gente jogava bola na escola e esse meu amigo, hoje em dia, tá um pouco acima do peso, etc, mas tipo, na época que ele estava em forma, na época que ele estava em forma e era rápido, ele era um bom goleiro, só que raramente ele ia pro gol. Mas acontecia, cara, que quando tinha pênalti, ele sempre trocava de lugar com o goleiro, porque ele pegava muito bem pênalti, entendeu? Ele pegava pênalti pra caramba, assim, tipo. Inclusive eu aprendi o ponto fraco dele e quando tinha pênalti pro meu time, eu que tinha que bater, porque eu era uma das poucas pessoas que conseguia fazer gol de pênalti nele com consciência, assim, tipo, cara, é muito raro você ver um goleiro que pega mais pênalti do que leva gol, entendeu? Tu descobriu o ponto fraco dele, tipo, era morder a orelha esquerda, assim? Não, eu falava um negócio pra ele, né? Aí ele ficava excitadinho, se assustado. Entendi. Falava um negócio pra ele, ó, te dou R$2. Ah, o maluco tomava gol, que aí esse macete é bom, esse truque aí, essa fraqueza dele. Mas enfim, outra parada curiosa de mandar o cara ruim pro gol, eu não sei com vocês, mas acontecia comigo, de repente o pessoal de São Cristóvão é mais fanfarrão do que do resto dos lugares. Era o seguinte, cara, tinha aquele cara que ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele gerava uma raiva em uma ou mais pessoas do time dele. E aí, o que acontece? Naquela bagunça, assim, que tem uma hora que o jogo fica desequilibrado, né? Aí o que fazem? Pega o cara de um time e manda pro outro, entendeu? Ou então o próprio cara tá de saco cheio de jogar naquele time, ele se oferece pra mudar pro outro time pra ver se equilibra. Ah, isso acontece direto, cara. Então, aí o que acontece? O que acontecia muito aqui em São Cristóvão era assim, tipo, sempre tinha aquele cara meio trambiqueiro, assim, que dava um jeito de tentar se vingar desse cara que fudeu tanto o time dele. Na hora que o pessoal se mancava e pedia pro moleque ir pro gol, ele dava um jeito de ir pro outro time só pra bicar muito a cara do maluco quando o cara estivesse no gol. Então ele passava a não mirar mais fazer gol. Ele mirava na cara do maluco, mano. Aí o maluco ia pro gol e era castigado. Eu já fiz isso por outros motivos, cara. Tipo, mirar na cara pra bicar. Cara, assim, numa rua que eu morava, eu tinha uns dois desafetos que eram muito mais velhos e maiores do que eu. Como eu falei, eu sempre fui muito pequeno. ano. E aí, pô, além dos caras serem mais velhos, eles eram, tipo, ratos de academia, não sei o que, coisa e tal. Muitos anos depois eu até cheguei a ficar amigo dos caras, assim, né? Essas desavenças de infância acabam. Mas, pô, eu não tinha condição de ganhar dos caras na briga e eu sabia disso. Eu tinha total consciência disso. Então, quando a gente jogava bola, cara, eu sempre arrebentava de bicuda na lata dos moleques. Era muito fácil. E, assim, eu não tinha o costume de ir pro gol na época. Então, eles não tinham nem condição de revidar, entendeu? Ah, tá. Nem que eles quisessem, né? Mas eles poderiam, tipo, revidar sem a bola também, não, né? Poderiam, mas, pô, se o cara tá fazendo uma parada que aconteceu no lance de jogo, pô, foi sem querer ali, entendeu? Tipo, e aquela parada, né? Se você for grande e forte, você bate no moleque pequeno e magro, você, tipo, não, você perde status, entendeu? Tipo, você perde... tu vira PK, né? Tipo, no MMO. Tipo isso. Entendi. Pô, assim, cara, você falou de rato de academia, é tipo uma evolução dos ratos de laboratório. Assim. É tipo isso. Pô, você, que você faz com um rato de laboratório? Bota ele pra fazer exercício repetitivo, igual assim. Exatamente, cara. É assim, outra regra do futebol de rua, no meu futebol de rua, da minha história, né? Olha como é que sou uma pessoa individualista. É, era assim, alguém sempre tinha que se fuder, cara. Não existe pelada se você não tiver meia dúzia de caboclo aí que vai sair ralado, que vai sair reclamando de dor, mas continua jogando. Ah, com certeza. Tipo, abrir o tampão do dedo era de lei, cara. Clássico. E é maneiro que é assim que você aprende a chutar com a outra perna, né, cara? Porque você machuca o pé direito. Não, e aí você tem que chutar de esquerda, né, cara? Eu sou tão cego da esquerda que eu só aprendi a fuder mais o meu pé direito, cara. Eu aprendi a chutar de esquerda assim. Eu não chuto bem de esquerda, mas eu quebro um galho às vezes. Tem pelada que eu saio e o pessoal achando que eu sou canhoto. Eu já fiz gol de esquerda, cara, mas eu acho que eu tenho o dobro de gol de letra do que eu tenho de esquerda, porque eu prefiro trocar a perna do que bater de esquerda. Obrigado, cara. Você fez um gol de esquerda, então. não sei se eu respondo. Mas a questão é, tem um problema que eu torço muito o tornozelo, entendeu? Então, assim, eu fico com medo de tentar chutar a bola de esquerda e torcer, tipo, os dois tornozelos ao mesmo tempo, como já aconteceu comigo. Obrigado. E a gente obrigado. Podia fazer um podcast só sobre as minhas histórias de lesão. Cara, o tornozelo é tipo teu pulso, né, cara? São poucas. Ele tá torcido agora, meu tornozelo, inclusive. Achei que fosse pulso. Opa, cara. Tem aquele pulso, assim, que dá aquela quebrada, assim, que ele não consegue controlar, tornozelo. É, isso daí, ele é meio mole, cara. Não sei o que eu posso fazer. É, cara, isso. Pode crer. Mas, assim, outra coisa, assim, pra mim, já não estamos no podcast de lesões minhas, mas uma coisa que sempre acontecia comigo, eu tenho aquele pé que forma bolha por qualquer coisa, tá ligado? Sim. Mais conhecido como pé de viado, né? Ah, sempre soube. Não, cara, mas o meu pé dava bolha, tipo, invariavelmente você vai jogar em algum lugar. Tipo assim, quando você é novo, quando você é pequeno... Seu pé dava bolha, você dava outra coisa com B, né, cara? Não, rapaz, olha só que verdade, cara, que absurdo. Mas olha só, quando você é novo, você tá, tipo, de férias, assim, você tá em final de dezembro, você tá, não, início de janeiro, cara. Tá início de janeiro, passando uma semana na casa da sua avó, sabe o que é? Invariavelmente você vai pra rua, invariavelmente você vai, sei lá, vai dar uma passeada com teu primo pra outro lugar e vai surgir uma galera jogando bola e você vai estar de chinelo e você não vai jogar bola, cara. Alguém vai te chamar e você vai jogar bola. Então você não vai botar uma chuteira, você não vai jogar descalço, entendeu? E a quadra, normalmente, assim, início de janeiro, o relógio tá marcando, né, aquele relógio da rua, tá marcando 42 graus e o piso da quadra, tá, se pegar ali e botar um termômetro, tá marcando, tipo, frigideira, assim, né? Tá, exatamente. Tá no absurdo, você consegue, se você ficar olhando, assim, perto do piso da quadra, você vai ver as pessoas todas como se estivesse dançando lambada. Aquele troço fica variando pro lado e pro outro da quentura que sobe. Então, assim, é muito quente. E eu, sempre que eu ia jogar bola nessa situação, né, que eu ficava com aquelas bolhas de sangue no pé. Tá ligado? Tu tá correndo, assim, porque no calor da pelada tu não sente porra nenhuma. O pessoal vem de voadora, tu rala o joelho, estronca o pé, dedão, a porra toda, e tu não sente nada, tu continua correndo. Exatamente. Continua correndo. Só que aí daqui a pouco tu sente, ih, caralho, pisei no chiclete. Aí quando tu vira, o chiclete é a tua pele do pé, cara. Tá dobrando já, tá ligado? Porque já fez aquela bolha de sangue. E um dia isso comigo foi tão grave que eu joguei normal, né? Quando o sangue esfriou, caralho, tá doendo meu pé, tá doendo meu pé. Parecia que eu tinha pisado numa pedra, alguma coisa, né? Que tava muito... Tava doendo por dentro o pé. Tá? Já tinha estourado a bolha de sangue. Aí, na segunda-feira, eu voltei pra casa, não tava conseguindo pisar, fui no hospital. Cara, o médico falou que eu tava com uma bolha interna no que pé. Que isso, cara? Caraca. A bolha interna. Ele enfiou uma agulha daquela... Agulha não, uma seringa daquela. Uhum. E puxou lá um líquido laranja de dentro do meu pé, mano. Bizarro mesmo. Bizarro. Nunca mais eu fiz pois isso. Pois é, eu jogava muito, muito no sol quente, só que assim, quando você tá muito acostumado a jogar e joga muitas vezes, daqui a pouco seu pé vai ficando aquele couro, tipo, absurdo, que é mais duro do que o chinelo. amarelo, sacou? E aí, assim, eu pisava no asfalto quente como quem tá pisando no azulejo, sei lá, ou quem tá pisando no piso de dentro de casa, não sentia nada. Cara, hoje em dia, assim, se eu ando calçado o tempo todo, né? Tipo, desde manhã cedo até tarde da noite. Então, meu pé, tipo, provavelmente é mais delicado do que o pé da minha filha, cara. Então, todo mundo aqui tem pé de viado e vocês só querem me zoar, né? Tá, é, exatamente, cara. O meu pé não é pé de viado, isso é delicado. É só o resto do meu corpo. É foda, cara. Mas é sinistro, cara. Antigamente, as lesões eram muito comuns mesmo, cara. Aí, uma lesão inusitada que eu vi uma vez no futebol foi um moleque levar uma bolada na cara e perder um pedaço do dente. Caraca, que triste. Foi bizarro, cara. Bizarro. Aí o moleque pegou e abriu a boca assim, tava tipo a Chiquinha, tá ligado? Faltando assim. E pior que nem sangrou, o dente dele quebrou no meio, não deu nada. Assim, quebrou. É. Parecia que o dente dele era um trident, sabe? Assim. Eu já tomei. Uma vez eu tava no gol, tipo, na época eu não tava habituado a ir pro gol, mas eu já era velho, assim, já tinha parado de jogar bola e tava naquele esquema de jogar bola uma vez por ano, né? Aí nessa de jogar bola uma vez por ano, eu fui pro gol e aí teve um lance, cara, que a zaga tava na minha frente no momento que o cara chutou. E aí o chute dele passou entre os dois zagueiros. Passou no meio dos dois, assim. Então, assim, eu só vi a bola depois que ela já estava saindo do meu rosto, assim. Ela bateu na minha cara e já tava se afastando aí que eu vi, entendeu? É, a gente tá falando de futebol aí. Futebol. Mas assim, cara, meu olho ficou roxo na hora, cara. E aí foi mó merda, porque aí, tipo, você chega em casa e todo mundo acha que você brigou na rua. Aí tu falou que caiu da escada. Não, né? Eu falei que minha mulher que me bateu. Aí todo mundo ficava naquela de ficar sem graça de me perguntar se foi verdade ou não. E aí eu parava de ter que ficar explicando. É, boa tarde, cara. Assim, mas a questão do futebol e da violência é muito comum. O que acontecia muito aqui em São Cristóvão é uma técnica que eu uso até hoje. Vocês jogaram bola comigo e sabem. Que é de você bicar do jeito que a bola passar, ela passou, sabe como é que é? E nessas condições, é muito normal, às vezes você vai bater no gol e a bola bater nas costas do seu amigo, que normalmente tá jogando sem camisa, né? Isso falando, claro, da infância. Hoje em dia, como eu falei, o pessoal tem vergonha e não joga sem camisa. Mas naquela época, você dava uma bolada daquela sem camisa no moleque e fazia aquela tatuagem de bola nas costas do moleque, sabe como é que é? E assim, querendo ou não, pra mim é invariável, cara. Eu não consigo, eu não tenho essa habilidade de dar um chutão desse nas costas do moleque, fazer aquela tatuagem, a bola meio que colar nas costas do moleque e ele dá aquele berrão, tipo, ah! E tu não ri, cara. Tipo, eu rio sempre, cara. Eu não consigo. Às vezes eu tento não rir, mas eu fico fazendo aquela cara, tipo, de contorcendo pra não rir. Obrigado. É. Cara, não tem como, é muito engraçado. Sabe qual é a merda, cara? É quando você dá um chute desses, que é um bicão, você não acerta teu amigo, não acerta o goleiro, não acerta o gol e a bola vai parar lá no quinto dos infernos e você tem que ir lá buscar, cara. É foda. Até porque, assim, quem zuniu a bola é quem tem que ir buscar. Mais justo, né? A regra é essa. A não ser que tenha gente de outra. Se tiver gente de fora, o cara tá de fora é o gandula, entendeu? Não tem jeito, meu irmão. Só não é se ele estiver machucado. Ah, não, se ele estiver machucado, ele não vai jogar. Exatamente. E tem outra parada. Se o cara se recusa a ser o gandula, tá do lado de fora, não tá machucado, tá de sacanagem, tá sem porra nenhuma, tipo assim, rola meio que uma votação interna rápida, assim, né? Um negócio meio que com olhar e fala assim, então beleza, então não tem de fora. Exatamente. Aquela clássica que rola também quando você quer um juiz, né? Quer alguém pra apitar, porque nem, às vezes não tem juiz, né? Às vezes, normalmente não tem juiz. E às vezes quando tem juiz, o juiz é sempre desautorizado pelo cara chato, né? Ou por essa votação aí rápida, né? Que os deputados deveriam aprender com a galera do futebol. Pois é, não precisa nem trocar uma palavra, né, cara? Já tá decidido. Exatamente, é só no olhar, tá ligado? Imagina se todo mundo fosse fazer um discurso, cara, tipo, não, pelos poderes da bola. Pelo Romário, pelo Zidane, pelo Platini, pelo Pelé. Exatamente. Mas assim, não, só no olhar a galera já decide e fala assim, aí, tem um porta-voz, né, a galera decide, todo mundo sabe qual é a decisão, só no olhar, aí o cara vai lá e fala, então beleza. Tem que ser nesse tempo. Então beleza. Então não tem de fora, tá ligado? Essa parada de você falar dos deputados e tal, me lembrou que, tipo, os caras chegam lá pra falar e eles começam a gritar como se o fato deles falarem mais alto fosse fazer com que fizesse mais sentido o que eles estão falando, sabe? É, ou se o voto deles fosse valer mais. É, o cara tá no microfone e tá todo mundo olhando pra ele, só ele vai falar. O cara grita. E aí no futebol, cara, a quantidade de coisa que é resolvido no grito é incrível, né, cara? Qualquer parada que acontece, tipo, foi falta, o cara que grita primeiro leva, sacou? A bola saiu, o grito é é nossa. Nossa, tudo no consenso, cara. Estourada da defesa. Exatamente, né? Não, estourada da defesa é clássico, né, cara? Clássica, né? Não faz o menor sentido. Assim como tocou o goleiro dentro da área, falta, tá ligado? Aí acontecia muito do goleiro, o goleiro tá querendo matar o jogo, ele ir lá e esbarrar no cara, assim, e cair no chão. Pode crer, cara. Esse negócio do estourada na defesa, cara, tem um sentido, cara. Porque assim, deu a estourada, ninguém sabe de quem vai ser a bola. Então, pra não prejudicar o time que tá na pior, entendeu? Você dá um... Mas nem sempre o time que tá defendendo tá na pior. Beleza? Exatamente. Não. Mas assim, o que eu tô falando é o seguinte: o pessoal faz tanta questão, nesse caso, que o cara que tá de fora apite, mas aí o cara vai apitar e é desautorizado por qualquer outra força, tá ligado? Tipo, se a galera fizer essa votação rápida, desautoriza o juiz, tá ligado? Porque vamos supor que o juiz diz que o cara pegou e fez o gol. Só que aí, tipo, geral entra naquele consenso que pode existir ou não da honestidade, né? Viram que a bola bateu na mão do cara, e aí todo mundo, não, não, é mão, é mão. Aí o pessoal fala, e desautoriza o juiz, fala, não, meu parceiro, a gente viu que foi mão aqui, beleza? Até mó merda, mas a gente viu que foi mão. E aí o juiz fica com cara de bunda, tá ligado? Porra, e o cara chato também, né? Às vezes o juiz vai lá, pita o negócio, e o cara fala, porra nenhuma e tal, não sei o que, pega a bola, bota no chão, sai batendo, exatamente, tá ligado? Exatamente, o jogo continua. Isso quando o nego vira e não diz que então não vai ter mais juiz, cara. Então tem que ter juiz, não. Porque assim, verdade seja dita, quando não tem juiz, você apela pra honestidade das pessoas. Então assim, na consciência, exatamente. Agora, quando tem juiz, todo mundo quer fazer o que puder e o juiz que marca, entendeu? E aí o futebol começa a ficar uma merda, porque alguém diz que fez uma falta, o juiz não marcou, aí o cara começa a ficar querendo, tipo, revidar a falta, e aí vai ficando, tipo, ruim, sacou? Tipo, só gera clima ruim e briga, cara. Toda pelada que eu joguei que tinha juiz teve briga. Eu não consigo me lembrar de nenhuma que não teve briga por causa de arbitragem. E o juiz, na verdade, ele é meio até que limitado pelos peladeiros. Ao contrário do juiz de jogo, ele não fica lá correndo no meio do campo, né? O pessoal pede pro juiz ficar apitando lá do cantinho dele pra não atrapalhar o exatamente, jogo. Exatamente, então ele não tá perto. Pra não chutar a bola nele, exatamente. Porque o juiz só atrapalha, cara. Quanto mais longe ele estiver. Mas todo mundo, se puder escolher ter um juiz, o pessoal escolhe, cara. Não conheço muita gente que prefere ir na consciência, pô, não. Eu prefiro, cara. Eu prefiro por conhecer das experiências, mas é realmente a maioria prefere que tenha juiz se puder. Tem gente, pessoal, que paga pro juiz apitar. Você paga o juiz pra ir apitar pra você xingar ele. Exatamente. Não. Pra xingar a mãe dele. Ele ainda reclama, né, cara? As pessoas seguram, em vez de xingar ele, xingar a mãe dele pra ele não ficar tão ofendido. Não é? Ele ainda reclama, cara. Foda. Você comenta que geralmente as peladas que tem juiz acabam em briga, cara. E isso é uma outra parada que é clássica, né, cara? Que é a pelada acabando em briga, né, cara? Ah, é. Isso com certeza. E normalmente quando tem briga, alguém isola a bola, de sacanagem. Cara, isso é muito vacilo, cara. É zero inteligente isso, cara. Porque alguém vai ter que buscar depois. Vai, mas aí normalmente alguém mais preocupado do que esse cara que chutou a bola, não vai ser. Agora, falando em acabar a pelada em briga, não sei o que, coisa e tal, cara, o final da pelada é sempre uma coisa que é emblemática, né, cara? Na nossa pelada lá da Canela de Sábado, tipo, normalmente a pelada acaba por alguns motivos. Um, deu o horário da galera ir embora. É o primeiro motivo. É o primeiro motivo. Tipo, normalmente eu sou um dos caras que vai embora porque eu tenho o horário apertado, moro longe, etc. E aí tem que chegar em casa e resolver um monte de coisa. Mas, tipo, sempre que alguém diz que vai acabar a pelada, o pombo chega e fala, beleza, uma de 15 pra acabar. 15 não, eu sempre, é tipo trato feito. Eu jogo 20, tá ligado? Aí o pessoal tá maluco. Cara, a pelada só acaba quando as pessoas conseguem me convencer que não vai ter mais pelada. E normalmente só acontece quando elas vão embora, tá ligado? Então, porque assim, pode ter 3 horas e meia de pelada, 4 horas de pelada. O pessoal, pô galera, então, vai dar não, tal. Um começa a falar que tá com a coxa doendo, tal. Engraçado como todo mundo arruma uma lesão no final da pelada, pois é, cara. Exatamente, cara. Todo mundo começa a dizer, não, porque, pô, meu, tô sentindo a panturrilha aqui, não, minha virilha tá doendo, tal, não sei o que. Cara, essas pessoas têm uma doença assim, mas a doença delas é na alma, cara. Você sabe o que na verdade tá acontecendo. A gente tá geral com fome e ninguém quer admitir que quer parar de jogar pra comer, entendeu? Cara, como vocês conseguem sentir fome no meio da correria, cara? Eu não sinto também, mas quando eu era moleque, o futebol sempre acabava porque o nego tava com fome. A gente chegava um sábado, a gente começava a jogar 8 da manhã, aí 2 da tarde chegava geral, não, tô com muita fome, tenho que parar, galera, ia jogar. Eu não consigo entender essa galera que sente fome no meio do futebol, cara. Eu juro que eu não consigo, cara. Tava pulado, eu falo, pô, mas eu só doendo à tarde. Não, aí o pessoal pega, não, porque tá doendo aqui, tá doendo ali e tal, todo mundo fez programa na Praça 15 até 3 horas da manhã, eu entendo isso, mas, porra, não queria parar de jogar. Aí eu falo, não, beleza, hoje mais de 20. Aí o pessoal, tá maluco. Aí eu, tá bom, cara, então vamos de 15. Aí o pessoal, porra, não, que não sei o que sei lá. Aí, beleza, aí o pessoal vai diminuindo e vai pra 10, assim, que é o mínimo que eu aceitaria, entendeu? Só que aí, se fosse assim, beleza. Mas aí a partida vai lá e fica 7-5, tá ligado? Aí o outro time vai lá e dá um jeito e empata de 7-7. Aí o pessoal pega e fala, pô, cara, acabou, mané, vou embora. Então, sei que eles não esperam acabar o jogo, cara. Caralho, eu acho que todo mundo fica satisfeito. Não, não, vou acabar aqui no empate. Não, é, empate, cara. Todo mundo tá feliz, exatamente. Isso, assim, eu tô sendo bondoso falar 7-7, porque em geral isso acontece quando tá 3-3, assim, é muito escroto isso, cara. Eu sempre vou embora contrariado da pelada. É, cara, mas assim, é melhor acabar nesse estilo do que acabar, tipo, com a bola caindo na casa de alguém e a pessoa tá viajando e não dá pra pular o muro porque tem cachorro. Exatamente. Pô, isso é foda mesmo. O cachorro é um incrível furador de bola, assim, é quase uma ferramenta de furar pois bola. É. Ou então a pessoa, o próprio vizinho mesmo, o próprio dono da casa fica bolado de cair bola na casa dele toda hora, vai lá e fura a bola. Isso já aconteceu, cara. Pelada minha já aconteceu mais de uma vez, inclusive. Assim, eu gosto tanto de pelada, né? Quando a gente comenta esse tipo de coisa, eu acho que deve ficar claro pra todo mundo. Mas eu gosto tanto de futebol, gosto tanto de jogar pelada que normalmente eu... Ainda bem que você esclareceu o tipo de pelada que você gosta, cara. Pô, cara, do jeito que vocês falam de mim, o pessoal tem sérias dúvidas aí. Acho que eles entendem que vocês estão falando de futebol. É, eu ia falar. Com certeza é futebol. É, a questão é que por gostar tanto de pelada, eu acabo meio que sendo obrigado a carregar a cruz do cara que organiza o futebol, né? E o que já me levou a passar por diversas provações, as quais eu consegui passar com méritos, graças a Deus, e até hoje carrego essa cruz em mais de uma pelada. Principalmente, né? Essa pelada do Canelada de Sábado, ela é oriunda de uma outra pelada que aconteceu há décadas, né? E nessa pelada, ela acontecia às 8 horas da manhã, não era às 9, como a Canelada de Sábado deveria ser, né? Porque nunca começa às 9. Só que o que acontece no Canelada de Sábado de eu chegar antes e tal, e ter que ficar. Hoje em dia eu fico no WhatsApp chamando todo mundo, né? Deixando o saco das pessoas que nunca conseguem chegar na hora. Mas antigamente era pior, cara. Sem a tecnologia, sem o WhatsApp, eu ficava correndo São Cristóvão pra cima e pra baixo na casa das pessoas, acordando todo mundo. Cara. Lembrando que a pelada começava 8 horas da manhã, ou seja, 7:30 da manhã, eu tava correndo São Cristóvão já pra chamar a galera, pra ter uma chance deles chegarem lá por volta das 8:30. Exatamente. Sabe? Então eu corria o bairro, cara. E pior que isso, teve um dia que a gente foi jogar bola e o nosso amigo Pedro, que já mandou e-mail pra gente tudo, né? Que completou o ciclo da roubalheira do jogo do Flamengo. Grande Pedro. Existia uma bola da pelada que ficava, sempre ficou comigo. Por eu ser organizador da pelada, ela ficava aqui em casa. Um dia, não sei como, meu irmão, que ainda era bem novo, hoje em dia joga com a gente, continua novo em relação a gente, né? Se calcular o tempo hoje tá mal. Mas assim, ele sumiu com a bola. Aí por ele ter sumido com a bola, eu fui, fiz um estardalhaço aqui em casa, minha mãe me deu dinheiro, porque eu falei, olha só, essa bola é do futebol, essa bola não é minha, a bola sumiu, o pessoal quer jogar futebol, isso é sacanagem, blá, blá, blá, não sei o que, tinha saco da minha mãe deu dinheiro pra ela comprar a bola. Aí eu comprei a bola novinha, a mais ou menos assim, uns 3 km da minha casa. Ou seja, eu saí correndo esses 3 km pra ir lá comprar a bola. Aí comprei a bola no plástico, novinha, levei lá pelada, o Pedro achou maneiro, fingiu que tava jogando basquete com a bola e enterrou a bola. Não tem aqueles ganchinhos de prender a rede? O Pedro foi e meio que deu uma enterrada na bola atrás da trave. Ou seja, ele enterrou a bola no ganchinho. Que isso, cara? Ele enterrou a bola nova, assim, no plástico. Caraca, sem estrear. Sem estrear. Ele estreou a bola, muito bem, por sinal. E aí ele furou a porcaria da bola. Aí, o que aconteceu? O pessoal falou, não, beleza, cara, vamos tentar fazer uma inteira pra comprar outra bola. Aí o pessoal pegou, fez uma inteira pra variar. Eu, como organizador da pelada, fui responsável por ser quase metade do valor da bola, né? Porque quem organiza a pelada tem que estar pronto pra perder dinheiro. Compramos outra bola e eu fui lá de novo, correr mais 3 km pra comprar a bola nova. Desse dia, o dono da loja deve ter ficado feliz. Aí eu fui lá, comprei outra bola, levei pro futebol, a gente conseguiu jogar. Não me lembro do Pedro ter furado ela nesse dia de novo. No dia seguinte? Não foi a única vez que o Pedro furou bolas, assim. Uma delas foi numa situação tipo essa aí, com o cachorro da vizinha. Só que não foi o cachorro da vizinha. Ele conseguiu chutar a bola. Sabe aqueles chutões que vão pra casa do caralho? A bola voou por cima da quadra e enterrou, assim, naqueles espetos de grade. Caraca, muito azar. A bola caiu certinha, encaixada ali. Cara, muito azar. Morreu, a bola morreu ali. Foi tipo um fatality. Pô, o moleque é bom, cara. Pô. Bom, nesse caso quer dizer ruim, né? Tipo, o malvado desse encarilhoso. É, cara, muito bom, muito bom. Essa parada que você tá falando de ser o líder da pelada, o líder não, né? De ser o organizador da pelada, já passei. Organizador quase sempre é chamado de presidente. Presidente, exatamente. Já passei por isso, cara, numa pelada que assim, a pelada era numa outra cidade que não a minha, mas era a vizinha. E aí, a galera que como morava. Calma aí, cara, não fala isso não, tá gravando aqui, falando uma vizinha pelada aqui, cara. É mesmo, né, cara? Que perigo, ainda bem que... Falou com ainda bem que ninguém ouviu aqui em casa. A pelada não era minha, mas era vizinha, sei lá. Não, é sério, mas era numa cidade vizinha, e a pelada era 8 horas. E assim, 8 horas, eu estava lá, numa outra cidade. E os meus convidados de outra cidade, que moravam muito mais longe do que eu, inclusive a maioria deles já apareceu no Canelada de Sábado pelo menos algumas vezes, também estavam lá 8 horas. Alguns deles, inclusive, vinham direto da night, porque a pelada era sábado, então a galera, tipo, virava a noite na sexta-feira e já, em vez de ir pra casa, ia logo pra quadra e tirava um cochilo lá, entendeu? Uhum. E a galera que era local, que morava ali, vi de Messi, mais alguns amigos nossos lá da Canelada de Sábado também, nunca chegava na hora, cara. E aí, qual era o problema? Na sexta-feira à noite, eu ligava pra todo mundo. Futebol amanhã, futebol amanhã, futebol amanhã, futebol amanhã. Tipo, pô, na época, você, tipo, jovem rapaz, iniciando sua carreira como estagiário, ganhando pouquíssimo dinheiro, tendo que ficar gastando dinheiro de crédito de celular pra ficar falando com todo mundo da pelada no sábado, na sexta-feira anterior, não é tranquilo. Aí no sábado de manhã eu chegava lá no horário e não tava ninguém, o que eu tinha que fazer? Ligar um por um pra, tipo, chamar pra jogar bola. Aí você liga, a mãe do cara atende, aí fala, ah, meu filho, ele tá dormindo. Eu falo, é, tia, então acorda ele, por favor, que ele tem um compromisso. Cara, era triste, cara. Tem um amigo que é vizinho meu que nessa ronda de passar pra chamar os outros, eu sempre ia lá, chamava ele, mas a mãe dele não gostava que ele saísse de casa, sabe o que é? E o moleque já tinha, tipo, 16, 17 anos. A mãe não gostava que ele saísse de casa. Aí eu ia lá. Era muito feio, cara, ela tinha vergonha dele. Tipo isso, né, cara? É uma aberração. Aí eu ia lá chamar, Bruno, Bruno. Aí ele, já vou. Aí daqui a pouco vinha a mãe dele, meu filho, ele tá dormindo. Mas quem me respondeu então, tio? Mas é que ele falou que ia jogar e tal. É, mas ele tá dormindo. Aí eu, caralho. Aí é pra casa. E o clássico, né, cara? Das desculpas de não ir, que também pode ser considerado uma regra da pelada. São várias regras pra você dizer que não quer ir pra pelada, né? Você fala que tá apaixonado, você fala que não dormiu mal, tem prova, exatamente. Vai trabalhar. Ou então você simplesmente não atende, né? Finge que não tá em casa. Mas assim, o pior de todos, cara, foi um amigo nosso que eu fui lá nessa ronda chamar ele pra jogar bola. Falei, qual é, cara? Vamos lá, futebol, pô, 8 horas e tal, não sei o quê. Aí ele, pô, cara, não vai dar não, eu tô vendo o Peruzão. Acho que eu já contei isso aqui tudo, cara. Ele tava vendo o campeonato peruano, segundo ele mesmo, o Peruzão. Cara. Grande gênio, o Bluff, cara, mandou uma boa uma vez, que ele disse que foi levar a avó dele na capoeira. Tô penteando minha tartaruga aqui. Pô, não vai dar não, tem que levar minha avó na capoeira, né? É complicado. Mas é tenso, cara. E assim, a gente tá falando de regras, cara. E eu tava pensando outra hora em coisas que não são necessariamente regras, mas são de lei, cara, que toda pelada tem. Que é, tipo, você chegar na pelada e já gritando o famoso a outra é minha. A de fora é minha. A de fora é minha, a outra é minha, tanto faz. Não, eu sou um Cristóvão, a de fora não, é minha. A minha área, a outra é minha. A minha área era outra também, é. Eu já chegava assim também, se eu chegasse ou atrasado. Ou a outra é minha, eu tô na outra. É, mas aí você corre o risco de, tipo assim, ter um maluco grandão e mal encarado do outro lado e falar, qual foi, meu parceiro? Não é assim não. É, não sei o que. Começa a broncar pra cima. Broncar é um termo importante. Começa a broncar pra cima de você. Mas na verdade isso é um direito, né, cara? Você chegar e dizer que a outra é sua, é um direito seu. Mas qual é o contra-argumento do moleque novinho que fala a outra é minha e depois do grandão broncar pra ele? Não precisa, tem um padrão. Você tem que lembrar. Precisa ser marrento o suficiente, cara. Não, o argumento é a quadra é pública. Ah, é, isso com certeza. A quadra é pública. Pode crer. A quadra é pública. Nunca pagou um centavo de imposto, mas a quadra é pública. Ah, mas aí é que tá, porque agora que é todo mundo nerd, a gente paga imposto pra caramba. Não, e aí tu vai ter que ficar esperando os molequinhos terminarem de jogar na quadra. É, hoje em dia, quando alguém quer jogar e manda essa da quadra pública, eu digo que a bola tem dono. A quadra é pública, mas a bola tem dono. Se você quiser jogar sem bola, fica à vontade. Não, mas ele leva a bola vazia deles lá sorrada. Ah, sim, não. Daí... Tá, pede pra jogar com aquela porra daquela bola aí. Ele tá mais acostumado, né? É, não, essa tua bola machuca muito. Cara, isso aí é outra coisa, né? Não? Tá confundindo. Opa, aí, né? Confundi o podcast, era sobre outra coisa que eu ia falar. É, cara, pode crer. E o famoso maluco que na hora do 0 em 1 coloca 5 dedos. Não, mas esse cara que coloca 5 dedos eu não vou responder, porque vocês vão ensinar que eu tô falando de outra coisa de novo. É. Eu não quero mais nessa. Não, mas assim, é foda, cara. Tu vai tirar 0 ou 1. O nome já fala, o que tu tem que colocar, brother. Exatamente, cara. Aí o cara vai lá e bota 5, cara. Porra, cara, dá vontade Aí ele, não, eu já fiz isso. Eu falo, não, você já não vale mais, já não sai, já tá aqui fora. É. Mas ele tá reforçando o 5 dele, um dele 5 vezes, cara. Isso. Cara, tá mostrando aqui minha escolha aqui, eu escolhi 5 vezes o 1. Tá reforçando que ele é um idiota. Cara, tinha uma que era gol debaixo das pernas vale 2, cara. Ah, esse pode é claro. Escrever, cara. Pode escrever, gol debaixo. E aí tu via uma porrada de goleiro que parecia goleiro de Totó, tá ligado? Ele não abria a perna por nada. Só pra tomar o gol debaixo das pernas, o nego não ficar falando a semana toda, né? Ainda valer 2 gols e ainda ferrar a porcaria do time pode todo. Pode crer. Não é só goleiro não, né? Na verdade, a maior parte das pessoas já joga meio de perna fechada. Porque, tipo, levar uma caneta é, tipo, uma humilhação máxima da pelada, né, cara? É verdade. Rola até aquele momento de, tipo, liberdade total, né, cara? Aquele momento de você poder parar, assim, uns 5 segundos pra zoar o cara. Não só o cara que deu o drible, como todas as pessoas que estão jogando e estão em volta da quadra, pois né, cara? Pois é, cara. Imagina o momento de solidão depressiva que passa pro cara que toma a caneta. Pois é, cara, na moral, você tá falando disso. Na pelada que eu jogava do trabalho, você tomar um chapéu ou uma caneta, você tinha que pagar uma cerveja pra galera. Na hora, então, tipo, tomou um chapéu, uma caneta, paga uma cerveja. E aí, assim, não contente com só isso, tipo, lá naquela pelada, todas as partidas eram filmadas. E você podia pegar o vídeo depois e ficar assistindo o vídeo da pelada e etc. Então, toda vez que rolava uma caneta, a galera chegava depois, no dia seguinte, baixava o vídeo da pelada, recortava... Mas a galera recortava o lance da caneta ou do chapéu, o que quer que seja, e botava em câmera lenta e mandava no grupo de WhatsApp da pelada. Aí, cara, teve um lance que, tipo, depois eu fui ver o vídeo e achei muito engraçado, assim, tipo, eu dou a caneta no maluco e aí, tipo, ele já sai da caneta de cabeça baixa. Muito engraçado, cara, dá pra ver o semblante triste do moleque. Oh, caraca, cara, que coisa triste, cara, que é muito engraçado, cara. É, realmente é uma depressão muito grande você tomar um drible. Eu jogo de perna fechada direto, cara. Tipo. Agora, o que é mais feio, cara? É tu tomar o drible, é você ficar sendo esse covardão que fica jogando só pra não tomar drible, tá ligado? E zoar o outro que tomou drible, porque ele jogou bola. Ou você ser aquele cara que vai tomar um lençol e dar um corte na bola com a mão, assim, tipo, não aceita. Ah, isso eu acho muito zoado, cara. Isso eu acho, pô, é um antijogo escroto e, assim, no fim das contas, você não foi menos humilhado. Todo mundo viu que você tomou o lençol ali, entendeu? Tipo, você só apelou, entendeu? Uhum. Agora, o que acontece que é maneiro também, o cara vai tomar o drible e emenda outro drible no cara, tá ligado? Sim. Aí eu acho que é tipo counter, que o cara, porra, é mais humilhante do que você tomar o drible de primeira, entendeu? Tipo, vai dar o drible, toma o drible de volta, assim. Cara, já contei, eu não sei se eu já contei a história do professor de física que era coroa de cabelo branco, que tipo... O que tu fez com ele? Não, essa história não foi comigo, não, no final. Assim, eu tive um professor de física que ele era muito carrasco, sacou? Era, tipo, passar do cara era difícil pra caramba. E assim, eu não tinha nada contra o cara. Passar dele no futebol? Não, passar na matéria dele. Era muito difícil. Ah, tá. E eu não tinha nada contra ele, apesar da matéria dele ser muito difícil. Até o dia em que ele me viu jogando flipper, jogando Winning Eleven no flipper, e foi falar que era por causa daquilo que eu não ia muito bem na matéria dele. Ela falou, pô, beleza. Ele falou essa parada. Depois que ele falou isso, eu falei, pô, tu mexeu com o videogame. Falei pra ele, você mexeu com o videogame. Você tem um problema. Aí, tipo, depois disso, eu só tirei notão na matéria do cara e acabei ficando amigo dele. Só que tinha um moleque, cara, que jogava bola na escola, que era, tipo, federado do Botafogo, sei lá, um negócio desse, que se achava o bonzão, um super jogador. Só que ele queria ser atleta, ele não queria estudar. Então ele foi reprovado por esse professor 2 vezes seguidas, assim, tipo, 2 anos seguidos. E aí, pô, no terceiro ano que ele era aluno do cara, teve uma festividade do colégio e esse professor foi jogar bola, né? Teve uma pelada entre os professores e o time do colégio. Aí, pô, obviamente, o time do colégio ganhou o time dos professores. Só que esse professor, tipo, de física foi jogar e aí você vê lá o coroazinho, de cabelo branco, não sei o que, coisa e tal. E aí o moleque pensou, pô, a minha chance de me vingar, né? Pô, essas 2 vezes que ele me reprovou, não sei o que, coisa e tal. Como se ele ganhar uma pelada fosse apagar 2 anos dele fazendo... Vai ser o 12º vencedor dele, né? Só que aí, cara, foi muito engraçado porque, assim, teve um lance em que esse garoto, o rapaz que jogava bola, ele, tipo, dominou a bola de frente pra esse professor e a bola, tipo, ele dominou a bola já veio no alto, ele dominou a bola no alto e deu um chapéu no professor. E aí, nesse momento, todo mundo segurou a respiração, né? Pô, o moleque deu um chapéu no professor, que falta de respeito, não sei o que. Só que, cara, no meio do lance, assim, tipo, lance em velocidade, ele deu um chapéu no professor, todo mundo já, tipo, se lamentando. O professor matou a bola na coxa e deu um chapéu de volta, cara. Tipo, antes do moleque completar, sacou? O chapéu foi, e aí, tipo, todo mundo achou que queria passar, o professor girou, matou na coxa, deu o chapéu de volta, matou no pit e saiu jogando. Caraca! Aí o professor pegou e falou, meu parceiro, movimento oblíquo, tá ligado? Bagulho é, você é físico, separava, né? Que a bola fez aí. Porra, velho. Oh, foi uniformemente variado, tá ligado? Pode escrever, cara. Cara, que cara. É foda, cara. Que... Pô, tu quer, porra, driblar uma pessoa de física, meu parceiro? O cara faz um truque ali, muda a gravidade ali rapidinho, faz uma sexta ali no Game Shark e fudeu, cara. Tem que cara fazer uma... Tudo antes de você fazer o movimento, né? Exatamente, cara. Pô, ele vai te dar uma banda e ele já sabe a velocidade que tu vai cair no chão, tá ligado? Pode escrever, cara. Agora, a última coisa que eu consigo me lembrar, cara, dessas paradas que são de lei, é o goleiro que fica conversando com quem tá de fora. É. Pô, o jogo tá rolando lá e, tipo, o time tá no ataque. O goleiro tá sem nada pra fazer e a galera de fora tá conversando. O goleiro fica lá batendo papo. Fica lá conversando, fica lá falando gracinha, não sei o que, coisa e tal. Só que em algum momento, o time adversário recupera a bola e às vezes vai atacar, né, cara? E aí, sim, cara, o que acontece do goleiro ser surpreendido no meio de um ataque, cara, enquanto tava batendo papo? Não tá no gibi, cara. É, isso é direto. Tem até uma frase que define isso perfeitamente. E eu já ouvi ela em cantos diferentes, assim, do universo Pokémon. Não, é outro podcast. Não, eu já vi isso aí em tudo que é canto, cara. Que é a frase emblemática de o goleiro não lê jornal. Entendeu? Como assim? É, todos os lugares, cara. O goleiro dá mole, entendeu? Tipo, o goleiro tava panguando, né? O goleiro tava moscando, né? Como outras pessoas falam. O pessoal vira pro goleiro, pô, peraí, não tava nem olhando, então não sei o quê. Meu parceiro, vírgula, goleiro não lê jornal. Ah, muito bom. Acabou. Aí nesse momento o goleiro começa a baixar a cabeça em direção ao chão. Pode escrever, né? Aceita. Realmente, goleiro não lê jornal. Cara, como assim você é goleiro? Goleiro não é flamenguista? Ele é analfabeto? Qual é a parada? É possível, né? É sempre possível. Fala assim, meu amigo, goleiro corta as pessoas em picadinho e dá pro Rottweiler. Que agressivo. Vamos mudar de assunto. Vamos voltar pras regras. É, dá melhor. É, cara, alguém lembra de mais alguma regra aí? Tinha regra de três, né? Tinha um negócio assim. Ah, essa daí eu não vou saber, cara. Eu sou feminista, cara. Porra! Não, sacanagem. Tem regra de quatro. Não! Dessa a gente entende aqui no podcast. É, mas, cara, tem uma regra que é a clássica. Que é tipo assim, você tá naquele futebol, aí tá lá aquele time amplamente superior ao outro, né, já tirando onda, fazendo olé, jogando pra driblar. E até eu vou encaixar uma outra regra nessa, que é a seguinte, cara. Quem nunca jogou a pelada, tipo assim, tem aquele momento da pelada que você, tipo, fala, ah, meu parceiro, agora eu vou botar uma regrinha nova aqui, uma regra implícita só pro teu time, tá ligado? O jogo ficou fácil. Aí tu fala, ah, combina assim de leve assim com a galera, aquela do olhar mesmo, aquela regra rápida, agora só pode dar dois toques na bola. Ah, então, sim. Tipo, agora só vale gol de longe. Pois é, tá só vale gol de longe. Ou então só vale gol de dentro da área. Dentro da área, tu começa a combinar uma regrinha de babaca, tá ligado? Porque é coisa de respeito a quem exatamente, sabe isso aí, pra parecer que vai ficar, não, agora vai ficar mais difícil pra gente, entendeu? Você cria uma parada, porque o adversário já não tá. Ou tu começa a querer fanfarronar a parada, a ponto de falar o seguinte, agora o goleiro tem que fazer gol. Exatamente. Aí tu bota o goleiro pra sair que nem um retardado pra linha. Normalmente o goleiro é um cara atarracado pra caralho, tá ligado? Não sabe, capaz dele tropeçar na bola e fazer o gol tropeçando. Aí fica todo mundo jogando a bola pro goleiro e o último zagueiro tipo, vira tipo um goleiro que não pode usar a mão, sabe como é que é? Pro goleiro ir lá e tentar fazer o gol dele. Ou então arruma um pênalti pro goleiro bater. Que normalmente tem isso, né? O goleiro tem 80% de chance de bater o pênalti se o time já estiver ganhando. Normalmente é o goleiro que é fanfarrão, sonha em fazer um gol e pede pra bater. E normalmente ele tem 80% de chance de perder esse pênalti também. Cara, isso aí é a gamificação do game, cara. Pô, coisa mais linda. É o troféu, né, cara? O goleiro vai lá e faz o gol, sobe um troféuzinho na tela. E assim, sempre tem aquele maluco que, tipo, pô, o time tá ganhando de 3 gols de vantagem. Aí ele quer dar lambreta. Aí ele quer, tipo, tentar canetar em qualquer lance. Tem mais fanfarrão no futebol do cara ruim. Aqui no Brasil, pelo menos. Deve ser por isso que o cara ruim, ele pode ficar bom. Agora o fanfarrão, ele é irreparável, cara. E quando chega aquela situação em que, tipo, por algum motivo, sei lá, ou alguma força do destino, um dos times fica muito bom e o outro time não é lá grandes coisas. E aí a galera chega e fala, vou dar aqui 3 gols de vantagem. Ah, é. Toma, fica 3 aí pra você na conta. 3-0. Começa 3-0. Exatamente. E tem grande chance desse cara se fuder, né? Porque a evolução disso daí é tipo assim, o time tá ganhando já de 10-0 do outro. Aí ele tá achando que tá muito fácil, ele quer dar uma esculachada. Ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma chance pra vocês. Quem fizer o próximo ganhou. Tá ligado? Tá ganhando de 10-0 pra todo mundo desanimar. Quem fizer vezes é o próximo que ganhou. Só que aí tem o bônus de sangue nos exatamente, olhos. Exatamente, né, cara, exatamente. Que rola no time que tá ali dizendo, porra, tá jogando contra a integridade moral da pessoa que tá do outro lado. Chegou o grilo do adversário, né, cara? Exatamente, cara. E aí acontece muito, né? Que aí quando o cara faz isso, aquela galera que tá ali fora ali, né? Tipo, só acompanhando, né? Que tá assistindo aqui. São Cristóvão, eles estão fazendo outras coisas ilegais e tal. Mas assim, a galera que tá ali fora já começa a se aproximar e, né, vamos prestar atenção nisso aí, né? Aí a galera vai ali e fica na expectativa, né? Começa aquela tendência do pessoal torcer pelo Golias, tá ligado? Aliás, pelo Golias, pelo Davi. Exatamente. É, porque o Golias já morreu. E aí, cara? Caraca. É, meu Deus. Enfim, já tem aquela tendência da galera torcer pelo mais fraco. Então a galera começa a dar moral ainda pra aquele time que o pessoal tá, né, querendo dar uma zoada. E doido pra zoar o cara que tá metido a besta, tá ligado? Exatamente. E aí, quando acaba acontecendo isso, né, do mais fraco ganhar, né, que o pessoal não é perdoado, né? Eu já vi amigo meu sendo zoado por situação que aconteceu, assim, na época que, sei lá, maluco, eu ainda não sabia nem o que que era, não vou nem falar o quê. Tá ligado? Cara, sério mesmo, tu viu um moleque discutindo com outro de futebol, assim, vamos botar, um deu uma caneta no outro, aí o outro fala, ah, mas tu perdeu pro fulaninho. Tá ligado? Caralho, mano, que isso, mano? Tu entra no túnel do tempo ao contrário, assim, sabe como é que é? Caralho, fudeu, meu parceiro, que porra é essa? O cara voltou no tempo e reponhou essa daí. Vira motivo pra, vira desempate e conversa pro resto da vida, tá ligado? Pode crer, cara. Mas, cara, que dá uma satisfação muito grande você ver o cara que tava, tipo, esnobando e perder pro outro time que era, tipo, humildão, sacou? Pô, é muito maneiro, cara, muito maneiro. Tem lance que parece até comemoração de campeonato mesmo, a galera sai pulando, se abraçando. Não, e a galera de fora tem aquela tendência, né, cara? Porque quem tá de fora pode ter vários estilos, mas em geral sempre tem aquele que gosta de apelidar os outros que estão lá dentro, gosta de... Porque eles pegam um cara que eles acham parecido com alguém e pegam aquele cara pra Cristo, entendeu? Então toda vez que aquele cara pega na bola, ele é o ídolo. Todo mundo, vai, moleque. Normalmente é o cara ruim que eles estão zoando. mas às vezes o cara não se liga e leva uma moral em cima daquilo ali e começa jogar bem, cara. Acontece. É isso aí. É, cara, acho que a gente passou aí por boas regras, né, cara? Por boas questões aí relacionadas à pelada. Pô, deu até saudade agora da época de infância. Não, você deu saudade de jogar bola, meu. Vocês dois, né, cara? Que vocês não jogam mais bola, né? É, cara, eu infelizmente tô aposentado. Eu fui recentemente jogar lá. Foi uma vez só e acabou, cara. O cara tava 10 anos sem jogar, foi lá, jogou meia hora e falou, não, parceiro, realmente já deu. Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu fui jogar, cara. Já que isso é verdade. Tô falando nisso, vamos à última de quatro, hein? Aí sim. Essa regra é nova. People stand alone. And in the evening, the sun sets.